só com a luz de LED do monitor ligada. Então, mulher do Google, esse é o tipo de coisa que a gente não pode falar nesse horário, né? Até porque é minha mulher tá ouvindo, tá? Não está. Ela está assistindo TV. Opa, e como é que você sabe? Tá espionando minha casa de novo? Ha, ha, ha, ha. Mulher do Google, você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Beijinho. Fique com o pai. Mulher do Google, todas as semanas, aqui no Front Transamérica.